conhecimento. Pois BFM abri a casa. Abri a casa. Abri a caixa. Deixei sair as traças, deixei entrar as traças. Essa foi minha ação de graça. Serpente, serpente, sereia com a gente. Só falta me selvagem, só de sacanagem. Cacei pra mim, te tirei o couro, tripas pra fora, tratei com amor. Embora não pareça, foi com amor que eu te destrinchei. Te cacei pra mim, te tirei o couro, tripas pra fora, tratei com amor. Embora não pareça, foi com amor que eu te destrinchei. Embora não pareça, foi com amor que eu te destrinchei. Abri a casa. Abri a cara. Abri a caixa torácica. Deixei sair as traças, deixei entrar na estrada. Essa foi minha ação de graça. Serpente, serpente, sereia com a gente. Só carne selvagem, só de sacanagem. Serpente com a gente. Selvagem, sacanagem. Passei pra mim, te tirei o couro, tripas pra fora, tratei com amor. Embora não pareça, foi com amor que eu te destrinchei. Te cacei pra mim, te tirei o couro, tripas pra fora, tratei com amor. Embora não pareça, foi com amor que eu te destrinchei. Embora não pareça, foi com amor que eu te destrinchei. Embora não pareça, foi com amor que eu te destrinchei. Embora não pareça, foi com amor que eu te destrinchei. Embora não pareça, foi com amor que eu te muito bem, a gente ouviu aí a Letrux com As Feras, Essas Queridas. e também a AC/DC com Back in Black. É Back in Black ou Black in, é Back in Black, né? É Back in Black. Back in Black, tá aí, agora estou assessorado aqui. Olha, é, Beth chegou, tudo bom, Beth? Tudo bem, como vai? Deixa ela descansar ali, que ela já chegou na correria. Mas olha só, galera, a gente tá, é muito legal que tá recebendo, acho, mais uma vez, né? No, as duas juntas, acho que é a primeira vez, né? Vocês duas juntas aqui. A gente junta, sim. Vocês já se conheciam, assim, fora de rádio, de show? Já se bateram por aí? Já. A gente já... Já tomamos uma junta, ela já me deu uma cerveja, já dei cerveja pra ela. Puxa, olha aí. Olha, gente, a Carol Ivo, ela já tem um tempo, né, que ela já tá na luta aí, na estrada, né, Carol? Perdão, tô falando com a Carol e olhando pra Beth, porque tô emocionado aqui, né, com essas divas aqui. Mas, ô Beth, tô falando com você mesmo. Já tem um tempo que você tá nessa de cantar, né? Tem quanto tempo? Ah, já tem tempo. Mas é entre indas e vindas, sabe? Uhum. A gente começa o projeto, aí tem uma caminhada, né? Aí chega o seu processo. Tem o seu processo, tem a sua caminhada, e a gente começa outro processo, e nisso já vão quase 20 anos. Nossa, cara. E essa banda, você tem uma história aí com uma banda chamada Simbiose, né? É. Como é que era essa banda? Essa foi a primeira banda que eu cantei na vida, assim. Era de rock? Era de rock. E a galera dessa banda tá aí nativa também? Ou todo mundo perdeu pela vida? Só Crescêncio, Cretias, que é da 4 Beats. Um abraço, só. Um abraço, Cretias, meu amigo, Cretias. É, só, acredito que sim. Aí depois você também fez trabalho com outra banda, né? Charlotte. Sim. Era Charlotte Pink? Não. Não fiz esse negócio de Pink, não? De onde eu tirei Charlotte Pink? Tinha, não. Qual é a Charlotte Pink, cara? Mas tinha uma banda chamada... Mas não é essa, não. Essa era bem, um som bem pesado. Quem é que fazia com você? Era você no vocal? Era eu no vocal, Núbia na guitarra. Núbia. A primeira formação no baixo, Narjara Paiva. Dani na bateria. Só. E Núbia, nunca mais. E também tinha Ludmilla no vocal gutural. E aí vocês ficaram quanto tempo com essa banda? Uns 6-7 anos. Poxa, legal, banda só de mulheres e de rock, né? E o estilo do rock era o quê? Muito pesado? Red rock? É mais pro new metal. A gente fazia cover de uma banda feminina chamada Kit. Cara, vamos ver se tem música de Kit. É bem legal. Então por isso que você pegou essa. Você tem essa pegada mesmo de rock. Você explora bem sua voz. Tá certinho com a Carol Ivo também, né? Carol, você também sempre foi do rock, mas você também canta MPB às vezes? Então, gente, boa tarde de novo, né? Já falei. Prazer demais estar aqui com a Prazer Beth. Todo meu. Com vocês aqui. Então, o que que acontece? Eu me criei em Carinhanha, né? Carinhanha tinha uma bandinha bandinha não, vou falar bandinha não. Tá, bandinha. É porque a gente era todo menino, assim, 15 anos, eu tinha 13. Uma pequena banda. Aí eu vi esses meninos fazendo barulho, fui encostando assim. Vocês têm uma banda? Tem uma banda. Comecei entrando assim e cantando lá com eles, né? Aí a gente fez uma apresentação numa rádio, no Dia das Mães, negócio assim. Aí a rádio lá de Carinhanha, cultural, assim, uma coisa assim. E aí depois da gente, inclusive, era um brother que tocava viola assim, com outro brother que tocava pandeiro, assim, sabe? Duas coisas bem diferentes que estavam rolando. Mas foi a primeira apresentação, eu cantando Pitch. Eu lembro, assim, tipo, 4 músicas, sei lá. E depois desse momento, né, eu não continuei com a banda chamada Fora do Sistema, o nome da banda. Eu não continuei com a banda, os meninos foram fazer outras questões. E eu comecei a falar assim, pô, não tem ninguém pra ficar tocando pra mim, nada. Vou pegar um violão ali e vou eu mesma tocando. Aí eu comecei a fazer voz e violão lá mesmo na cidade, assim, fazer uns eventos pequenininhos com a galera que tinha lá, que também cantava e tal. E aí foi assim que eu meio que comecei, né? Aí de lá eu fui pra Guanambi, eu também tive uma passada, passei um tempo em Salvador também, nessa mesma pegada ali, tentando tocar. E é isso, com a música eu iniciei assim. Esse lance de tocar é realmente às vezes um problema, né? Que é bom que você aprenda a tocar, que você fica mais independente, né? A gente teve, não é? Yasmin tá por aqui também. Oi, boa tarde, Kai. Tudo bem, Yasmin? Tudo bem, Kai. Sextou. Hoje estou aqui, só mulheres aqui, olha. Só mulheres. Ana Paula tá ali. Tem Ana. Boa tarde, Ana. Oi, gente, boa tarde. O único intruso do rádio é só o Kai mesmo. Vou sair aqui, viu? Assumir. Jeito, vamos ter que assumir. Mas sexta-feira passada foi assim, não foi? Foi desse jeito. Tava aqui eu lá. E Georgia. E você começou a conversar com elas, eu fui ali pegar um café, daqui a pouco fiquei por lá e tal. Você deu uma passeada. Eu ouvi, viu? Foi bem legal. Quase você tranca o estúdio pra eu não voltar. Sim. E agora tem vocês aqui. Mas meninas, vamos ouvir uma música aí agora, não? Deixa eu perguntar pra vocês aqui, vocês combinaram alguma coisa assim, olha, chegar lá a gente vai cantar música X, Y. A gente já tem de costume cantar no improviso, né, cara? As duas, onde a gente chega, canta aqui, a gente tava cantando. A gente devia ter feito isso, sabe? Às vezes a rotina cega a gente, e assim, a gente chega numa... coisas bem básicas, bem simples, que a gente poderia, assim, né, ter feito, sei lá. Música aqui, que você acha? O tom. A gente simplesmente não fez, cara. A gente não fez, não. Então, eu tô aqui agora pensando nessa questão. É aquilo, quem sabe faz ao vivo, né, Caio? Eu perguntei por curiosidade, não tô cobrando que deveria ter feito, não. Mas só pra saber, porque eu acho massa o improviso, né? A gente que trabalha com rádio, o rádio é improviso mesmo, né? Tem algumas coisas que são gravadas, né, Yasmin? Verdade. Mas o bom mesmo é ao vivo. É o primeiro porto, assim, que meio que abriu pra mim também, igual eu te falei, foi o rádio, né? Então foi onde eu me sinto mais à vontade, né? Até hoje, inclusive, porque eu sou uma pessoa muito tímida. Eu, pra fazer qualquer coisa, eu preciso antes pensar, meu Deus do céu. Pessoas, opiniões, socorro. Eu sinto meio que mal com essa situação, assim, mas aí a rádio pra mim é maravilhoso. O rádio é massa. Eu também tenho um problema, assim, eu gosto do rádio, gosto de ficar sozinho, né? Eu trabalhei numa rádio que ela era no centro lá, assim, Bairro Brasil, né? Que é essa rádio que hoje mudou de nome mil vezes. Hoje é App, antes era Transamérica e no início era 100,1, né? Aí eu comecei nessa 100,1 lá. E muita gente ia visitar. Então eu tava fazendo locução, tinha um vidro assim. Na hora que eu vi que tinha gente me olhando, acabou o locutor. Aí eu não conseguia. Aí eu já parava de falar, já gaguejava, já ficava todo vermelho, já colocava a música errada e tal. Então assim, eu jamais daria certo pra trabalhar em televisão. O negócio é ficar escondidinho aqui no estúdio, que ninguém olhe para mim. Nós tímidos, nós entendemos. A gente sabe como é isso. Mas eu sou tímida pra caramba. Mas a gente dá nossos pulinhos e consegue fazer. Gente, vocês não têm imagens, então a gente tem que estar narrando tudo que está acontecendo aqui nos bastidores. Eles estão confabulando ali. A gente está combinando agora. Não sei, tá parecendo aqueles... Desculpa, gente, desculpa, né, cara? Desculpa. Os jogadores lá, quando ficam no campo, que eles ficam falando coisas. Comissão técnica, né, Caio? Tampando assim. Coloca a mão na boca pra gente não ouvir que é. Mas é coisa boa que vai sair aí. Com certeza que é. Olha, a gente tá dando pressão, não, mas vai cantar agora ou que hora? Brincadeira, gente. But you see not me, it's not my family. In your hair, in your hair, there I fight with their tongues and their bones and their bones and their guns. In your head, in your hair, there I cry. In your head, in your head. Zombie, zombie, zombie. What's in your mother's breaking, she has taken over. The violence goes in silence, we are we mistaken. This thing, it's not me, it's not my family. There's still fighting with their teeth and their bones and their bones and their guns. Eat your hair and eat your hair. Que maravilha. E eu tava aqui ouvindo no fone, olhando aqui para as mensagens e tal. É, e na hora, quando a Beth entrou, na segunda parte, não foi? E é muito semelhante, assim, né? O timbre de voz de vocês, porque eu quase não notei a diferença, né? Já falaram com você, Carol? Na verdade, acho que é. Aí você tava cantando, aí chegaram pra mim, ué, Beth, não era você, não? Falei, então, quem dera? Você viu que eu tava olhando, né? Pra lá, não tava olhando pra vocês. É Carolzinha. Aí você levou o susto. Aí eu olhei pra você de volta, a sua boca já não estava mexendo, era dela. Eu falei, então é ela que tá cantando. Mudou. Cara, olha, se marcar show e uma tiver doente e quiser mandar outra. Mas aí eu já fiz isso. Já acontece. Eu já fiz isso. Acontece. Isso? Já fiz isso. Quando eu não posso, já mandei pra ela. Falei assim, eu não posso, mas Carol pode. Pode falar com ela que ela vai. Ela também. Ela me representa. Eu não tô podendo, mas Beth pode. Ô, Beth. Os meninos, chama a Beth aí, os meninos, pra cantar com vocês. Aí pronto, deu certo. Pois é. Yasmin Luene, as entrevistadas são suas. Aí. Kai, eu estou aqui encantada junto com você. E ó, que eu não estava de fone, viu? Sim. Então tem esse plus. Eu fico besta aqui com essas não, meninas. Não, é impressionante. Eu queria perguntar pra Carol uma coisa que eu fiquei curiosa, Kai. Porque Carinhanha é ali pertinho da cidade onde eu nasci. Cidade que eu sou natural, Juvenilha. Não sei se a Carol conhece. É ali pertinho, quando eu vi. Juvenilha, Kai, é Minas. Eu estudava com a galera de Juvenilha, assim, que chegava. Existe mesmo essa cidade? Que ela... Era olha invenção isso, de, cara. De... Infelizmente, eu nunca fui em Juvenília. Tô brincando. Mas assim, eu já conheci tanta gente de Juvenília que assim... estudava em Carinhanha, ou então tava por lá fazendo alguma coisa, que pra mim eu conheço Juvenília, como se fosse assim. É, o pessoal lá se conhece, é uma cidade pequena, cara, interior, tem assim 3 mil habitantes, então todo mundo se conhece, e algumas questões jurídicas resolve-se em Carinhanha, algumas pessoas, né, são de lá, inclusive. E quando Carol falou que ela participou de alguns eventos lá, eu fiquei curiosa. Existia, Carol, até há um tempo atrás, um festival onde artistas se apresentavam e ganhavam, assim, inclusive prêmios lá na rádio, ia convidado na rádio. Você passou por esse processo também ou você não chegou a pegar esse festival? Festival, você lembra o nome do festival? Eu Canta, não vou me recortar. Agora foi, era em dezembro, assim, final de ano, reunia para fazer essa ação. Sim, na rádio, né? Era, exatamente era. Onde eu falei que eu cantei a primeira vez. Foi lá que... É, mas a rádio é Carinhanha? É, lá em Carinhanha. Não é não é em Juvenil, né? Não. É em Carinhanha, essa rádio, onde eu tô falando, né? Uhum. Inclusive, quando tem dias especiais, tipo dia... Hoje não tem mais, mudaram as pessoas lá. Sim. Não sei como funciona agora, nesse momento, não posso dizer. Mas era assim, dia das mães, aí chamavam a galera, colocava todo mundo no fundo. Aí fulano ganhou copo, fulano ganhou não sei o quê e tal, assim. E aí eu participava desse rolê, tava lá tocando violão, qualquer música que vinha na cabeça. Você estava lá, né? E a galera tomando seu guaraná, comendo seu negócio ali, fazendo sua farra. Sim. Nessa dita rádio aí. Era, lá tinha muito esse movimento, cara, de levar artistas se apresentarem. Quando foi, Carol, que você veio pra Conquista? Como é que foi essa mudança? Porque a gente sabe que Carinhanha é uma cidade menor, um público diferente. Como é que foi pra você essa transformação? E lá em Carinhanha, a galera curte mais rock ou não tem isso aí, igual em Conquista? É assim, o que eu penso é lá, assim como a maioria dos lugares que existem, existem as pessoas que gostam, que é aquele pessoal assim que fica um pouco mais assim, o que eu posso dizer? Tem suas restrições ali, faz suas próprias organizações. Sim. Ali, fazem eventos, tudo por conta própria. Mas a maioria não era, né? Na verdade era muito, muito pra minoria. Só que ao mesmo tempo, fazia um barulhinho, né? Ia pra praça, cada um colocava sua caixa de som ali e tocava e encostava uma galera por perto, né? Então muita gente fazia barulho, então por esse fato, né? Tinha uma galera bem novinha que já tava começando também ali curtir. Mas muito difícil, viu? A diversidade cultural lá não é tão grande, né? Justamente pela quantidade também da população em si. Sim. Pela cultura em si, né? Mais para interior também. Mas tinha um pessoal que curtia, assim. Inclusive até hoje tem, viu? Uhum. A galera que fez muita diferença, assim, e faz ainda lá. E tem banda lá também, os meninos da banda... Colinas. Depois de Carinhanha, aí eu fui pra Guanambi, né? E aí morei em Guanambi um tempo considerável, inclusive, né? Me considero de Guanambi também. Eu me considero. Aí você foi fazer parte de uma banda lá, né? Uma banda. E eu fui pra Guanambi, concluí minha faculdade de biologia e tal, fui pra lá, mas lá eu descobri uma galera da música também, né? Querendo ou não, uma cidade um pouco maior do que... Sim. Bem maior do que Carinhanha, não é Ribeirinha, né? Já tem outros pensamentos, um polo, vamos dizer. E aí eu conheci o Anderson, né? Que aí o Anderson, ele tava começando a tocar guitarra e a gente, inclusive, fez uma banda chamada God Slay, que a banda vai tocar agora no Encontro de Brasões aqui. Uhum. Aqui em Vitória da Conquista. Que dia é esse encontro? É uma banda de death metal melódico, a banda que eu participava. Como é isso, Carol? Como você não vai ter dinheiro? Eu ia pra esse lado. Até hoje. Brincadeira. Mas assim, é uma banda de death metal melódico que meio que exaltava um tipo de cultura meio nórdica, uma questão assim. Como se fosse baseado em questões relacionadas a questões do exterior, não brasileiras. Sim. Né? Ali já me pegava, porque o meu negócio é Brasil, e eu já ficava meio assim, mas os meninos, assim, me influenciaram muito para diversas questões, assim, estar nessa banda, né? Como tocar guitarra, né? Uhum. Como, por exemplo, fazer letras de música de metal, né? Estar naquele meio riff, né? De metal. Tem aí, vou mostrar pra vocês depois aí. Tem um clipe e tal. Oh. Eu com o cabelinho vermelho. E tal. Toda identidade visual. No identidade visual, um negócio aqui, ó. Dizendo eu que ia pra uma não sei se é um, né? Um cobate. Aí tinha abraçadeira. E tal, e tem esse clipe. Essa banda de death metal, né? Mas eu sempre me identifiquei muito, né? Com todos os ritmos brasileiros que existem no mundo. Assim, uhum. Amo samba, amo o próprio. O próprio pagode é legal também, mas eu não sou tão fã assim, não. Forró, amo forró. Tudo relacionado a ritmo brasileiro, eu tô dentro, já tô ouvindo ali, tô já querendo pegar uma questão, uma característica, mas eu me identifico com o rock and roll. Sim. Personalidade, não sei dizer ao certo, né? Porque assim, por mais que você queira abraçar todos os estilos musicais, tem um que você, né, tanto se identifica mais quanto você acha que você talvez chame uma maior atenção. Vocalmente, né? Também, Carol? Vocalmente, o povo fala que eu canto rock and roll, né? Até hoje eu não acredito, na verdade. Olha, eu tô falando pra você que pra mim, eu canto outra coisa, MPB. Meu estilo é samba, pra mim. É MPB, é outra coisa. Só que todo mundo fala pra mim, ah, não, pro seu negócio. Você dá muito melhor. Tem uma da Elis que você cantou no dia que eu tava assistindo vocês lá na Jack, né? E você imprime um lance de rock and roll naquela música. Você lembra qual foi? Lembro. É Velha Roupa Colorida? Velha Roupa Colorida, você mata a pau com essa música. Meninas, e aí? Conversei? Meu Deus do céu. Esse foi o podcast de Carol Ivo. Ai, gente, me sigam nas redes sociais, tá bom? Siga a menina lá, gente. Como é que segue você lá? @ Carol Ivo. Normal, escrevendo assim, sem K, sem nada. Bem normal. Ivo mesmo. E Bad Soul. Ah, o Instagram. Sigam a banda. A mas banda, né? Eu coloco mais conteúdo. Beth falou, me deixe. Siga a banda. Sigo deixa a em banda paz. Pessoalmente, não tô com muito tempo. Mas a banda eu coloco mais conteúdo. A gente vai tocar e tal. Beth, você tem uma legião de fãs. Um monte de gente. Quando a gente falou que você vinha aqui. Sério? Você sabia disso? Eu não. Minha filha, você tem. Eu nem imaginando isso, gente. Eu também sou muitas fã de vocês. Muitas mensagens mesmo. Mas e aí? Vamos lá. Uma musiquinha pra nós. Eu vou aproveitar aqui, né? Nossa querida amiga vai estar aqui. Pode ser Rita. Eu adoro. Olha só. Gente, a Carol Ivo tá tocando, tá? Só pra pontuar aqui. Meu bem, você me dá água na boca, vestindo fantasias, tirando a roupa molhada de suor, de tanto a gente se beijar, de tanto imaginar loucura. Amor por telepatia, no chão, no mar, na lua, na melodia. Mania de você, de tanto a gente se beijar, de tanto imaginar louco. Nada melhor do que não fazer nada. você. Nada melhor do que não fazer nada, só pra deitar e rolar com você. Rita Lee Jones. A gente quer ficar todo mundo aqui quietinho. Será que elas vão encerrar? Vai esperando, né, Caio? É, porque a gente também tá gravando aqui pra não dar uma de Faustão. Ô, louco, meu, cortar. Ô, louco, meu, bom demais. Ô, louco, meu, ô, porra. Prima de som. A música não acabou. Já pensou? Tem gente, né, que assim interrompe o pessoal. Sim, Yasmin, vamos adiantar esse negócio da agenda aqui, que a hora está passando. Vamos de agenda então, Caio. 20 para 5 já. Vamos? Essa agenda aí tá louca, tá gorda. Tá grande, cheia tem de muita coisa, viu, Caio? É coisa que acontece a conquista. É. Tem programação para tudo quanto é gosto, pra né? Para tudo. Então vamos lá, menina da agenda, é Yasmin Luene. Vamos lá, Caio. A gente inicia a agenda de hoje falando de lançamento de disco mega especial que vai rolar aqui em Conquista. Muito bem. Acontecerá neste sábado o lançamento do disco Um Outro Episódio, de Evandro Correia e banda. O show Minha Canção Brasileira vai rolar às 8 horas da noite no Bar Bate-Papo, gente. Se eu fosse você, não iria perder esse lançamento. E tem mais evento cultural na agenda de hoje para esse sabadão. Amanhã, às 7h30 da noite, a Orquestra Escola Joias do Sertão irá apresentar o concerto de lançamento do coro Joias do Sertão, na sala de eventos da Academia de Música. O evento, pessoal, será a primeira apresentação da turma de canto do Coral 2024, sob a regência do professor Luiz de França. A ação será em prol da necessidade de compras de materiais, tanto para a orquestra quanto para o coral. E haverá arrecadação espontânea de 1 quilo de alimento não perecível, que será destinado ao projeto Alimenta Conquista. Crianças menores de 8 anos terão a entrada gratuita. O momento, gente, será dividido em duas partes. A primeira, a apresentação com diferentes formações instrumentais, com violino e piano, voz e piano, piano solo, quarteto de cordas e, por fim, no segundo momento, o coro Joias do Sertão, com repertório do clássico ao popular. A Academia de Música está localizada na Rua Janete Ache, no número 345, no bairro Boa Vista, aqui em Conquista. Você poderá garantir o seu ingresso na portaria do evento, com o pagamento de uma taxa no valor de R$20. Vale a pena participar e também ajudar a galera, pessoal. Chame também toda a família, porque a programação musical de agora é a do La Pança. Hoje, às 8 horas, é a vez de Bossa Nova no Beco. Amanhã terá 5 horas de axé, para não deixar ninguém parado, com Betão e banda. E axé 4 também, a partir das 4h30 da tarde. No domingo, vai ter o Bailinho do Kel, com show ao vivo de Kel Kessler, às 7 horas da noite. Você e toda a sua família são convidados para curtir um final de semana cheio de alegria no Oxente Food. Hoje, pela noite, o sextou será com Teco Bartira, que se apresentará às 8 horas. Amanhã tem shows em dose dupla para você aproveitar muito o dia inteiro. À 1 hora da tarde, a animação será por conta de Paulo Ladeia. E pela noite, o forrozinho é garantido com a banda Andrade de Sertânia, às 8 horas. Já no almoço de domingo, é Geu Mota quem promete uma tarde muito agradável a partir da 1 hora. E eu quero saber se está todo mundo aí preparado para acompanhar as atrações musicais que o assador Chic House preparou. É, minha gente, hoje a música boa será garantida com Giana Lopes, que já esteve, inclusive, aqui conosco, que fará seu show às 7h30 da noite. Menina, bebe uma aguinha aí, vai. Não, tá tranquilo, Caio. Tá, tá indo. Amanhã o dia está cheio de música de qualidade. À 1 hora tem Ebert Santos e às 8 horas da noite quem canta é Isaac Guimarães. No domingão você poderá ouvir um repertório único com Luísa Portal, também já esteve aqui a partir da 1 hora da tarde. Eu quero saber se você ouvinte aí já se programou pra aproveitar, né, Caio? Esse final de semana tem de tudo. Tá certo, valeu, Yasmin, você é fera. Muita coisa, hein, Caio? Nem bebeu água. Deixa eu perguntar uma coisa aqui pra vocês, meninas, Carol, Ivo e Beth Sou. Essa coisa que rola muito e parece que Conquista já tá começando a ter uma tradição, né, nesses reality shows musicais, né? Os The Voices da Vida e aquele da Record, com o meu nome é... É o Canta Comigo. Canta Comigo e tal. Sempre tem a galera de Conquista brilhando, né? Vocês já se aventuraram aí nessas searas de concursos? Sim, não, por quê e tal? Eu queria saber isso de vocês. E essas risadinhas assim. Acho que a gente tem a mesma opinião, vai, Carol. Eu vi a troca de olhares. Ah, eu não sei o que dizer, assim. Na verdade, assim. Não. Eu nunca participei diretamente, ao vivo, consegui estar lá, sabe? Mas eu já tentei fazer uma seletiva daquele Ídolos. Não sei se vocês já ficaram sabendo desse Ídolos. Era massa. Foi aí que meu olhar começou, Beth. Porque assim, eu passei de umas fases, umas etapas e tal. Mas assim, eu fui ficando muito... Me frustrei, chateei. Me chateei com o passar do tempo. Porque não sei se você já viu um meme de um garoto que ele fica cantando assim, aí ele canta Ivete Sangalo, canta assim, aí canta mal. Já vi, viu, Carol? Esse garoto, eu tava com ele antes dele fazer essa seletiva, né? Ele tava aqui com a gente, assim, eu e umas meninas que estavam cantando, que eu ficava com vergonha de cantar, eu tava assim... O que eu tô fazendo aqui, cara? Por que eu tô aqui cantando com essas meninas? E essas meninas são fodas, assim, muito boas, assim, excelentes. Assim, e ele aqui com a gente, e ele meio que pedindo ajuda. Gente, é o seguinte, eu não sei cantar música nacional. Vocês podem me ajudar? Pode ser uma de Ivete Sangalo, essa aqui, ó. Vocês acham o que dessa música? Só que assim, a gente percebeu na hora que ele cantou que ele não cantava. E ele já tinha passado de várias fases, etapas, assim como nós, né? Aí a gente... Ou seja, ele não era que ele não cantava música nacional. Ele não cantava. E dava pra perceber que ele, tipo, era uma pessoa que ele tinha... ele gostava muito do ambiente pop internacional, né? Beyoncé, Lady Gaga e tal. E assim, ele só tava nesse mundo, né? Da Beyoncé e da Lady Gaga. E talvez o pessoal, né? O júri, que tava até lá, a produção, pediu pra ele cantar uma coisa nacional. E ele meio que ficou perdido, sem saber o que fazer. Mas ele não cantava mesmo, de fato. Por que eu tô falando isso? Porque todo mundo já viu lá, né? No verdade, vídeo, inclusive, viralizou. De fato, viralizou. Mas assim, gente, eu enquanto produtor, não vou deixar a galera passar, pra, sei lá, passar vergonha na frente de todo mundo, entendeu? Ele passou e a gente não passou. A gente ficou, como assim, cara? Ele passou e a gente tá aqui. A gente foi, disseram não pra gente, assim, não, você... Sinto muito e tal. Tudo bem, normal, acontece. E aí ele passou, ele... Gente, passei, muito obrigado por vocês terem me ajudado. Que a gente meio que ficou lá cantando com ele essa música, né? Que ele cantou. E aí ficou assim, o quê? Esse garoto passou, cara, que coisa. Será o que foi? Ah, a gente já sabe o que é. A galera gosta... Eles gostavam de ridicularizar pessoas. E teve um outro rapaz também, que meio que ele tinha saído do coma. Ele falando com a gente, só que ele falando com dificuldade de conversar. Dava pra perceber que ele tinha saído do coma mesmo. Porque, sabe, aquela pessoa com... E antes ele cantava. E aí passaram ele também. Aí foi quando eu falei, poxa... Ó. Esse era Ídolos o nome, né? Ídolos. É um que tinha uns jurados que... Macetava a galera. Bem grosseiros, assim, né? A galera usava, né? Placa, que gostava, né? De numeração. A gente ficou no sol, na chuva, de tudo. No estádio Barradão, lá em Salvador, iniciou essa jornada doida. Aí foi, aí seu número é esse, aí você passou, você vai pra aquele lugar ali. Aí foi pra esse lugar, aí você ficava lá, chovia, aí você ficava na chuva. E aí, caramba. E agora pra você achar água? Não sei, ali na frente não tá vendendo também. Vamos atrás de água, vamos atrás de não sei o que. Pronto, a gente passou muito perrengue lá. No caso, a Beth não, né? Não, Beth não. Beth eu conheci, infelizmente eu conheci Beth faz pouco tempo. Tem pouco, infelizmente mesmo. Pouquíssimo tempo que eu conheci Beth. E aí aconteceu isso, a gente que eu tô falando, eu e o pessoal que tava comigo ali, eu conheci inclusive na hora, assim. E tudo bem. Depois eu falei, pô, não vou mais tentar, não. Tudo bem que a gente tem que tentar. Você desanimou pra todos. Desanimei. Porque teve outros, mas não, né? Mas não é uma questão de assumo que não é importante, você quer, é um sonho, é uma questão que você quer colocar, você confia em si mesmo, legal. Faça, inclusive, um aprendizado. Vá, né? Mas depois eu foi, não sei se foi um erro, não sei se foi uma questão que... No tempo, inclusive, eu até tava num trabalho massa e tal, onde eu morava. massa entre aspas. E aí recebia dinheiro no final do mês. Esse é o massa. Aí, e aí meio que fui, eu me demiti pra ir pra lá e rolou todo esse problema. Então eu meio que desanimei mesmo dessa situação. É. Tá, e é uma coisa que eu não sei que acontece também, que é difícil se manter, mesmo que você tenha proeminência em um reality desse, muita projeção, exposição, mas sempre cai, né? A fama passa e é difícil você. Não sei se tem hoje um cantor ou cantora consagrada que começou em um reality desse e se manteve. Eu lembro que tinha aquela CJ Dan, né? Lembra? Tem uma galera assim que depois fez um certo sucesso, mas sempre acaba indo pro, não sei se ostracismo seria a palavra, mas não se mantém, né, naquela fama. O que acontece? A música é um mercado, né? E aí você vai se aproveitar do que aconteceu ali com você naquele momento máximo. Tem que ser. E tal, e fazer network, né? Conhece fulano, poxa, esse cara aqui é produtor, né? Cara, e aí, velho, poxa, como é que eu faço? Porque eu preciso produzir uma música. Como é que eu faço? Você consegue pra mim? Assim, sabe? Tentar fazer alguma coisa, usar daquilo que aconteceu com você ao máximo pra você talvez desbancar, né? Talvez conseguir ali uma sustentação inicial pra você investir em si mesmo, né? Porque a gente sabe que a pessoa, quando ela não tem uma sustentação, a gente é do interior, né? A gente precisa trabalhar. Pra gente estar aqui em Vitória da Conquista, senão a gente não consegue pagar nossas contas, né? Tipo assim, não tem uma... Painho, me manda aí 500 mil reais. Não é assim que funciona. Então a gente precisa... A realidade é essa. A gente vai deixando passar com o passar do tempo. Mas porque a vida às vezes faz isso acontecer com a gente, né? Sim. E a gente deixa. O que a gente pode não fazer? Se esforçar ao máximo, ao ponto de deixar de fazer várias coisas, pra tentar atingir aquele local. Só que aí você acaba passando o tempo. E ninguém sabe se... E você não sabe se você vai conseguir, o que vai acontecer. Tentar é importante, de fato. Beth. E é usar. Usar aquele momento que aconteceu ali com você. Aconteceu de você ter um... O pessoal te conhece, não sei o quê. Você tem vídeos legais, você tem tudo. Usa tudo isso que você tem e vai pra frente. Você tá balançando a cabeça, Beth. Quer falar? Não, assim... Essa questão dos realities, eu nunca participei, igual o Carol, que já teve a experiência, né? Acho super válido, mas na minha opinião, assim, esses realities, eles são fabricados ali para aquele momento, para o momento do programa. É um show. Show de quê? De talentos, de vozes, ok. Mas é só para aquele momento. Aí foi o que você falou, Kaique. Não tem nenhuma preocupação com o artista. Não tem nenhuma preocupação. Não, a gente quer revelar. A gente revelar, vai produzir você. Não, estão... Você tem algo diferenciado que pode agregar no universo musical. Não tem isso. Então o interesse deles é ali naquele momento, com o programa, musicalmente falando, ali naquele momento. E a audiência, exato. O aparelhinho ali medindo. Exato. Pô, grande esse voz. Menino aqui tá bom. Essa voz aqui é diferenciada, mas é a voz. Mas e ele musicalmente? O que ele vai produzir de diferente pra música, né, naquele momento? Então não tem isso. E aí, assim, eu percebi isso um pouco cedo. Primeiro por achar as vozes que estavam ali nos programas, né, nos realities, incríveis. Sempre achei as vozes muito incríveis, assim. Falei assim, nossa, se eles estão nesse patamar aí lutando, quem sou eu pra me aventurar? Então eu sempre pensei dessa forma e nunca tentei. Embora todos os meus colegas, quem me conhece, por que você não tenta? Eu vou te escrever escondida. Você nem vai saber. Tem muito isso, né? De inscrição escondida. Eu falei, não faça isso, que eu não irei. Eu não irei. Assim, mas eu acho válido quem vai, quem tenta. Dá super certo, igual Carolzinha falou, é uma experiência muito legal. Você conhece outras pessoas, né, que estão ali no mesmo barco que você, diferentes vozes, diferentes situações. Então, eu acho muito válido, mas assim, para mim eu tenho esse olhar, sabe? De que é fabricado para aquele momento ali do programa. É isso, entendi. E aí, garotas, vamos de que... Caio, eu lembrei que você ia sugerir uma música, você lembrou disso? Ah, eu ia pedir pra cantar... gosto quando você canta Janis Joplin, AC/DC, Beth também. Beth. Beth. Mas eu não, eu, que eu vou gritar, eu não cara, quero, que não é, ela deixa Carol. Eu não quero pedir música, não, porque daqui a pouco vocês lá, hoje eu não quero tocar isso. Então, como aqui, quem tá mandando aqui são vocês? São as mulheres. Então, eu tô nessa, o que vier é bom. Mas se vier aqueles rockzinho que você rasga a garganta. Vocês vão sair daqui correndo. A gente preparou um negocinho aqui, ela conversou comigo. Vamos ver. Ah, toda timidazinha. A gente preparou um negocinho. Arrebenta. Meet you downstairs in Baron Hall. Your roll-up sleeve and your scotchy shirt. You say, why did you do it him today? And sniff me out like I was decorate. Cause you're my fella, my guy. Hear me a Stella and fly by the time I'm out the door. You tears me down like roars and more. I did it myself like I knew I was. I'm tired and I was troubled. You know that I'm no good. Upstairs in bed, you are my boy. He's in the place, but I can't enjoy. Thinking on you and the final truth. This is when my boys are gone. Around the meats that chips and beer. It's so very, very, cause you're not bitter. Every night I hear no more. I'm crying for you while I kiss you for. I'm tearing myself like I knew I would. Until you, I have a trouble. You know that I'm no good. Ba-da-da-ba-ba. Ba-da-ba-ba. Ba-da-da-ba-ba. Ba-da-ba-ba. Ba-da-da-ba-ba. Sweet reunion, Jamaican and Spain. We're like how we were again. I'm in the tub, you on the seat. Lick our lips, I suck my feet. Then you know ties, they cook up and burn. My summer drop it in my gutter. You strong and it's the worst. Too true, sick, not but hours first. I did it myself like I knew I was. I'm tired and I was troubled. You know that I'm no good. I'm tearing myself like I knew I was. Tired, I was troubled. You know that I'm no good. Uhul! Amy Winehouse. É difícil cantar Amy Winehouse? Ô, oh, gente, elas estão ali se confraternizando. Deu certo, né? Vocês estão comemorando, né? Deu certo. Ai, deu certo. Vocês planejaram? Não, é porque assim também eu falei assim, e aí? Ela jogou duro também. Né? Deu as. Eu acho as muito dicas legal assim, o respeito que vocês têm, assim, uma pela outra, né? Todas cheias de dedo, assim. É bem legal essa coisa, né? É assim, porque eu não sei nem o que dizer. Ai, desculpa, gente. Eu preciso falar essa questão. É porque assim, eu não entendo porque que algumas pessoas, por exemplo, vão falar comigo e falam assim comigo. Ah, você e Beth, vocês têm alguma questão? Exatamente, Carolzinha, tocar nesse ponto. Por quê? Por que a gente teria alguma questão? Gente, a gente fez o show, nós duas fizemos no Point do Rock, não foi? Foi, aí vieram várias pessoas, não, vocês estão competindo. Eu falei, eu não estou competindo com ninguém, ela é minha aliada, ela é minha amiga, musicalmente falando. Ela me ajuda, no caso, assim. Somos nós duas que representamos a cena, no momento do rock and roll. Naquele dia específico e na cidade também, eu acredito, porque sim, as meninas fazem mais MPB e tal, a maioria, né? E especificamente somos nós duas, nós somos aliadas pra gente dar espaço pra que as meninas, venham mais meninas como nós, né, Carolzinha? Nossa, fazer legal, som, né? E tal, isso. E se jogar, e colocar a cara pra bater, e deixar a timidez de lado, e soltar a voz. Então nós estamos nessa luta, né, Carolzinha? É de, tipo, se sentir representada. Exatamente. De observar que tem ali uma pessoa. Eu lembro que eu tinha visto uma mulher tocando, e cantando, tocando baixo, e cantando, e carinhando uma vez. Eu fiquei, não, mentira. O quê? Ela e vários homens, assim, perto dela, só que ela tava arrasando. Eu falei, não acredito que essa mulher tá fazendo isso. Meu Deus, que coisa maravilhosa. Foi o que eu falei, mulher pode fazer isso, né, cara? Então, assim, se sentir representado ali. E quanto mais você tiver naquele meio, né? Você vê que é um meio totalmente masculino. Masculino, depois a gente ficou daí. Depois que eu fiquei assim, meu Deus, tanto macho ali em cima daquele palco. Só a gente. Ai, mulher. Que agonia. Brincadeira, homens, não se sintam. Não, mas os meninos diminuídos, são tanto da banda dela vocês quanto da minha. Existem. São maravilhosos. Mas quais, só estamos falando essa que cobrança. Assim, é interessante. E assim, uma cobrança meio. Eu não entendo. Como se existisse uma rivalidade. Uma rivalidade entre nós duas. E não tem nada disso. Forçando a gente a pensar em uma questão que a gente nem sequer pensou nessa questão dessa rivalidade. Não. Jamais a gente pensou nisso. Eu só pensou porque alguém perguntou pra gente. Eu vou e gosto muito. Alguém pergunta pra gente, a gente. A gente fica assim, o quê? Talvez. Quando essa pessoa pergunta, que a gente pensa nessa questão, que antes disso a gente não pensa. O Boris Lioges, da banda 4 Bits, mandou uma mensagem aqui, que eu vou ler a mensagem dele, tem um ponto na mensagem que talvez seja este ponto que as pessoas começam a achar que existe alguma rivalidade entre vocês. Ele falou o seguinte, olha, boa tarde, meu amigo, tô na escuta aqui, como sempre, as duas melhores vozes do rock atual de conquista com você e agora. Feras demais, parabéns. Então, essa questão que ele não é a primeira pessoa que fala isso, de vocês serem as duas que representam em relação a cantar rock, né? Pelo menos nesse gênero, é que gera, talvez no subconsciente das pessoas, algum tipo de rivalidade que não existe. Não só porque vocês estão falando, mas eu sou bem observador desde o momento que vocês chegaram aqui. Eu vejo que realmente não tem nenhuma rivalidade. Existe uma parceria, uma parceria, um respeito muito grande uma pela outra. E é isso que muitas vezes as mulheres que estão nesses lugares que são ocupados majoritariamente por homens sentem, essa cobrança e uma necessidade de se explicar por questões que nem haviam, elas mesmas colocaram aqui, pensado nessa questão, né? E a gente percebe aqui que existe uma cumplicidade de também representar outras meninas, né, que olham para vocês. E olha que fato interessante, Carolzinha. É a questão, acho que meio que do machismo, será? Por que não perguntam para os homens? Tantos homens que cantam aí. Sim. Ué, por que você tá cantando? E fulano também. Tá cantando, agora nós duas, porque a gente tem um repertório muito parecido, né, Carolzinha? Nosso time de voz. Eu vou no show dela porque eu adoro ouvir as músicas e ela cantando. É o repertório porque eu que me você vejo toca. Lá. Aí... Por que que só pergunta pra gente? Porque nós somos mulheres? Será? Não. Porque eu não vejo perguntando pros meninos. Sim, verdade. E os meninos são, em sua maioria, vocalistas, né? Da maioria das bandas de rock de conquista. Não pergunte isso pra eles. Ah, por que que você com aquele fulano e tal? E aí? Fulano, você já viu alguém falando isso com outro homem? Eu nunca vi isso falando com outro tal. Homem. E aí, velho? Você e fulano. Ele vai até assustar, porque agora a gente é acostumado, né, também. Agora, mulheres, é porque mulheres, aí diz que mulher, uma sempre assim, com a outra, será que é esse lance, Carol? Não, moça, isso aí, tudo que você falou aí, de fato, é a sociedade patriarcal mesmo, é o machismo mesmo. É o machismo. É o que tá... É um preconceito de achar que a mulher, assim, ela tem rivalidade. Ela sempre vai ter uma rivalidade com a outra mulher. É muito então, difícil, duas mulheres. E nós duas já estamos, moço. A gente já sofreu tanto dessa vida. A gente já sofreu. Para de bater no normal, gente. Muito. Entendam, gente. São parceiras da cena do Rock de Conquista. Tá vendo? Faça um evento e chame nós duas, pronto. Chame nós duas, vocês vão ver. Dando ideias aí, viu, Kai? Produtores. A gente vai colocar outro repertório. A gente combina isso, Carol. A gente tem que mudar, porque senão o povo vai ouvir a mesma coisa. Não pode falar o de novo. Mas o repertório é... de vocês é bem interessante. Temos influências parecidas. Eu acho legal. Temos. Porque uma coisa que me irrita às vezes é repertório repetido, né? Principalmente festival. Porque as bandas de festival, elas não vão trocar figurinha, vocês vão tocar o quê? Então já aconteceu 2, 3 dias de festival aí, você assiste todas e, pô, de novo, se um dia eu pudesse ver meu passado inteiro e fizesse parar de chover nos... Porra, de novo. Tem gente que gosta. Eu acho que vai a hora que eu saio pra tomar uma cerveja. Mas... E vamos lá, gente. A gente vai estourar um pouquinho nosso tempo aqui. Porque eu quero mais músicas. A gente quer música. Eu quero explorar vocês aqui. Eu não vou pedir Jenny Job, não vou pedir nada, certo? Você tinha pedido, é porque eu decidi que eu não vou pedir nada. Tipo, uma Jenny Job é massa. Então vou atender o seu pedido. Oh, não precisa. Oba! Nem queria, né? Que não, isso? Não tá nem um pouquinho feliz, não, gente. Não, olha. Ok! Did I make you feel like you were the only man? Yeah, did I give Nuri everything that a woman possibly can? And you know I did. And it's all I tell myself that when I think I have an all, when I go show you, baby, that a woman can be the throne. Come on, and take another little piece of my heart now, baby. Break another little piece of my heart, my darling, yeah. Have another little piece of my heart now, baby. You know you got it, makes you feel good. You're all on the street looking good. Make it deep down in your heart. I guess you know that ain't right. Never, never, never, never, never. He makes what I cry at night. Maybe when I cry all the time. In any time I tell myself that I did the things that I paid. To come on and take another little piece of my heart now, baby. Break another little piece of my heart, my darling, yeah. Have another little piece of my heart now, baby. You know you got it. Que isso, hein, cara? Eu adoro quando você... Ela grita sem gritar. Ela grita sem gritar. Menino, como é que você faz essas coisas? Exatamente. com a voz assim, é treinamento, né? Porque você não dá trabalho pra operar a mesa. Isso que eu acho uma maravilha. Você vê que eu fico aqui, eu sou meio obcecado com essa mesa de som. Que aqui eu mesmo sou operador de áudio. Mas quando você tá cantando, eu, né, você grita o microfone ali, o VU fica todo... Não vai pro vermelho, você já sabe a altura de afastar. Você é muito bom. Que isso, viu? Isso é tempo de trabalho também, né? Você é muito técnica também? Eu sou mais malandra do que técnica, sabe? Mas, assim, aqui, eu tô indo. Eu não estudei, infelizmente. Tô falando com a Carol, viu, gente? É porque não tem imagem, então... E como as duas têm a voz parecida, é a Carol falando. Não dá pra saber quem é quem, né? Então, assim, infelizmente não estudei, né? Técnica vocal, não estudei música. Estudo é diário também. Todos os dias eu pego violão e eu canto, né? Mas, assim, quando eu coloco essa questão, é porque técnica vocal, assim, eu não sei. Mas... Eu sempre tô reproduzindo, né? Então eu tô sempre... Todos os dias eu toco, né? Eu tento cantar alguma coisa, exceto quando... Tem dia que não dá. Mas geralmente, sim. E aí eu acho que é isso, né? É a reprodução também. Beth, você também tem essa coisa de todo dia tem que dar uma cantadinha, aquecer a garganta? Ou você tá nem aí, chega na hora, você canta? Não, tem. Às vezes tem. A gente pega o violão, principalmente quando eu tô estressada. Você toca também? Válvula de escape. Bem malzinho, mas toco. Não toco bem igual carona, mas tem que tocar para poder exercitar, né? O canto. A gente tem o violão, a gente pega um pouquinho, dá aquela exercitada para espantar os males. Você canta alguma música em casa que em público você não cantaria? Ah, eu canto muito MPB. Em casa eu só canto MPB. Um Pablo... Não chega tanto. Uma sofrência, né? Não chega tanto. Você nunca se pegou cantando aquela música? Meu Deus, eu estou cantando... Não mesmo, não. Você canta em casa que você canta no show, essa beleza. Sabe uma coisa que eu gosto, você falou, né? Eu gosto muito de sair da minha zona de conforto, né? Eu gosto de cantar essas coisas quando tem um bregazinho. Eu canto justamente pra me saber ali. Poxa, Pablo, mesmo é difícil. Não, mas o que aquele cara faz com a voz? É você é a culpada dele. Eu não faço, que eu não consigo mesmo. A pessoa. Se amor se acabar. Aí ficou bom, hein, Carolzinha? Vamos fazer um tributo a Pablo. Pensa nisso. Olha, você fez pra mim um dia, viu? Tributo a Pablo. Pensa nisso. Achei. Não, Carol, mas é difícil o que ele faz com a voz, não é? Ele, né? Ele o Pablo demais, da Rocha. Cara. Outra vocalista que eu admiro muito, né? A Joelma, a respiração. E ela dança ainda muito. Nossa, a mulher da cambalhota. E joga o cabelo, eu acho que fica impressionada também. A música popular tem muita coisa boa, assim, sabe? Essa música. A própria Marília Mendonça, ela faz muita coisa boa também. Então, assim, eu gosto de sair da minha zona de conforto. Não é só rock and roll, né, velho? Sai de sua zona de conforto ali, eu toco uma musiquinha ali diferente, uma rocha, uma sofrência. Dentro de casa, assim, porque às vezes na rua, se você cantar uma, acabou, você vai ter que cantar todas as músicas assim, sabe? É mais isso. E aí eu falo, pô, eu não tenho tanto repertório pra galera da sofrência. Então vamos sofrer, assim, diferente. Tá certo. Ô Beth, agora eu quero que você escolha aí uma música. Você quer cantar o quê, Beth? Então canta do Pablo aí. Aí já tô pensando. Não, não. Você não, falou qualquer coisa. Kaique. Ela canta essas coisas aí, viu? Tá o mentindo aqui pra nós. Que é verdade. Você canta. É a culpada desse. Não vai ficar satisfeito. Você que destruiu a minha vida. Pitch, né? Pode ser. Esse silêncio aqui que elas estão escolhendo aqui. E eu e Yasmin também não tivemos nada pra preencher esse silêncio. Eu estou aqui esperando. Um minuto de silêncio. Você já tava dizendo pra gente sair fora, sabe? Mas agora esqueci que eu já tinha. Tava meio que expulsando. Oh. Expulsou a gente, agora desexpulsou, tá? Desexpulsou. Esqueci de mandar vocês embora. Eu tô esperando, já que ele não veio aqui falar nada, vamos continuando avançando aqui no programa dela. Às vezes, se eu me distraio. não me vigia um instante. Me transporto pra perto de você. Já vi que não posso ficar tão solta. Me vem logo aquele cheiro que passa de você pra mim, num fluxo perfeito. Enquanto você conversa e me beija, ao mesmo tempo eu vejo as suas cores no seu olho tão de perto. E me balanço devagar, como quando você me embala. O ritmo rola fácil, parece que foi ensaiado. E eu acho que eu gosto mesmo de você, bem do jeito que você é. Eu vou equalizar você numa frequência que só a gente sabe. E eu te transformei nessa canção pra poder te gravar em mim. Adoro essa sua cara de sono e o timbre da sua voz, que fica me dizendo coisas tão malucas e que quase me mata de rir quando tenta me convencer que eu só fiquei aqui porque nós dois somos iguais. Até parece que você já tinha o meu manual de instruções, porque você decifra os meus sonhos, porque você sabe o que eu gosto, e porque quando você me abraça, o mundo gira devagar. E o tempo é só meu, e ninguém registra a cena. De repente vira um filme todo em câmera lenta. E eu acho que eu gosto mesmo de você, bem do jeito que você é. Eu vou equalizar você numa frequência que só a gente sabe. E eu te transformei nessa canção pra poder te gravar em mim. Eu vou equalizar você numa frequência que só a gente sabe. E eu te transformei nessa canção pra poder te gravar. Que combinação, hein? Massa demais, gente. É, tá bom o negócio. Eu fico assim preocupado de tá explorando vocês assim. Porque, né? Vejo só assim, audiência aí, né? No caso, assim, vejo o povo tá aguentando a gente. Olha só. Você faz um combinado, foi ficar uma hora e vocês já. Um processo aí em vocês, tá tranquilo. É, se bem que vocês estão acostumadas nesses ritmos de shows aí, né? Qual foi o máximo de tempo que vocês já ficaram cantando? É, não é igual o Bruce Springsteen, que faz show de 4 horas. Até hoje eu tenho dificuldade de entender isso. Será que ele faz show de 4 horas mesmo? Ele bota os caras pra... Não, o meu recorde já foi 5 horas. Sério? 5 horas. E sem parar quase. Não, sem parar. Sério, cara? Fiquei rouca. tem mas como. Onde foi isso? Um festival? Como é que foi, foi quando eu tava começando mesmo, foi num barzinho, uma exploração mesmo. Todo mundo quando tá começando, sei lá. O dono do bar estava me explorando, nitidamente. Ô, rapaz, como é que você bota a mulher? Cinco horas. Tinha que ter uma vinheta. A mão do violinista inchou, fiquei rouca. Tem dessas coisas. Eu espero que não mais, mas naquela época, isso já, já tem um tempinho já. Mas você cantou de boa ou você tava cantando assim, meu Deus? No começo, sim. Aí, quando passaram-se 3 horas, aí eu já não tava... Falei, gente, não tô aguentando mais. Aí o violonista mostrou a mão inchada, assim. Gente, eu falei, meu Deus, vamos parar. Aí o dono do bar, não pode parar. Eu falei, meu Deus, mas não tem como. E eu já tava começando a ficar rouca já. É, me parece assim, vocês que são artistas, músicos, não rola muito de ter alguma agremiação, algum grupo, não sei, um sindicato, uma coisa que represente vocês, que possa ter um poder assim para quem vocês recorrerem, né? Como todo tipo de categoria, até jornalista, radialista, todo tipo de categoria sempre tem aí uma representatividade, né? E no caso dos artistas, pelo menos aqui de Vitória da Conquista, eu vejo que tem essa dificuldade, né? Tem essa dificuldade em ter uma associação que represente os interesses dos músicos, né? Que estão aí na noite, que estão aí batalhando e tal. Porque existem algumas questões, né? Nos donos de bar, realmente, é como você falou aí, não, estou explorando vocês, mas tem alguns donos de bar que realmente exploram mesmo. Aí né? Fica aquela coisa, você não aceita e aí... Não vem, toca vem mais. Outro, o outro vai e aceita. O outro vai e aceita. Então, não tem aquela equidade, sabe, dos interesses em comum, e eu acho que falta muito isso. Eu acho que falta, né, Carolzinha? O que você acha? Você falou o negócio de... Como é que foi? Recorde, né, de cantar, assim. Ela ficou 5 horas. A Beth, né? A Beth ficou 5 horas cantando direto. Poxa, o pessoal, assim, vai aproveitando, talvez, ali no início, quando a gente tá sem malícia, né? Exatamente. Foi bem no início, porque eu comecei... Acho que foi o primeiro bar que eu cantei na minha vida, assim. Não tinha malícia nenhuma. Assim, fosse vai fazer jogando, hoje. Você vai aceitando, Exatamente, exatamente. E assim, acontece isso, né? Qualquer meio que existe aí de comércio, de mercado, a pessoa, que o empregador sempre dá um jeitinho de você fazer a mais ainda do que, né, ele tá ali pagando, até mesmo, enfim, combinou com você antes. Atualmente, né, os lugares onde eu toco... Atualmente, eu tô com vários lugares, assim, graças a Deus. Tem uma galera aí que sempre tá fortalecendo. Que eles não fazem isso, né? As pessoas, você pode ver, onde eu vou tocar ali, você pode saber que eles não vão fazer isso. Toca 5 horas seguidas aí, então canta 4 horas. Lembrando, viu, gente? Licença aqui, Carolzinha. Isso aconteceu, foi verdade. Isso aconteceu há uns 10 anos atrás. Hoje em dia, como Carolzinha tá falando, para os donos de bar também não se ofenderem. Fala, a gente não faz isso. Não, e realmente eu não vejo fazendo esse hoje em dia, não. Esse bar fala assim, aí. Falei. Atualmente. Não, existe, quase. Existem quase pessoas que. Mas existe ainda. Né? Bem feito pra ele. E assim, hoje em dia eu tenho uma malícia mais de conversar. Falar, pô, e aí? Você quanto tempo? O tempo é esse aqui, tudo bem? É mais saudável ser esse tempo. Porque acaba ficando... você pode adoecer com essa situação. Quem toca e canta, né? Poxa, é muito cansativo, né? De você ficar ali 3 horas tocando, né? É um desgaste muito. Atualmente, a gente já consegue tocar 2 horas e meia, assim, mas é meio que padrão ser 3 horas, né? A voz e violão. Quanto tempo? 3 horas. Né? Quando eu tava mais jovem, eu até assumia esse papel. Você tá velha, cara. Tá muito velha. Nossa! Ali, ó. Tá viciado em tocar. Oh. Vocês estão velhos. Tinha violão, tinha microfone. Eu sou o quê aqui? Então. Tinha violão, tinha microfone. Isso aqui eu já faço lá em casa mesmo, pronto. Pô, mas hoje eu fico pensando, pô, é meu tempo, assim, primeiramente, né? Eu tenho que ir à minha saúde e eu prezo por isso, por esses dois. É por isso que eu... O pessoal dos teclados sai na vantagem, né? Que aperta um botão ali, tum, já faz a bateria, não sei quem dos teclados. Sampler. E aí vai agora, emendando uma na outra, né? Agora é uma boa questão isso aí, viu? Uma boa. Vacilei até hoje de não ter ainda arrumado um tecladinho. Não é? Colocar ali. Carol, tem... Carol dos teclados. Um beatzinho, Carol. Carol dos teclados. É massa demais, você coloca ali o ritmo ali, a galera já dança, já faz tudo. É bom demais aquilo. Eu sou de uma cidade, né, que a galera de onde eu sou gosta muito disso, né? Seresta. Aperta um botãozinho, né? Aí... Tem excelentes tecladistas, inclusive, lá. Só que assim, se eu fosse eles, eu faria a mesma coisa. Ó, gente, vou tomar uma aguinha ali, colocar um tchá. Um ritmozinho ali a mais e tal. Calma. Bom dia, eu quero comprar um teclado. Não parou. Pra brincar. É um brinquedinho legal, viu, Caio? Assim, mas é difícil o teclado, viu? E outra, dói a mão, que é um horror, assim. Pra quem não é acostumado, principalmente. A gente tá falando assim, né? Tem uns teclados que vem uma programação, né? É programado, mas agora, claro que a gente se você for fazer as harmonias todas, o piano, é extremamente cansativo. Você passa mal, mas assim, você pode colocar um notebookzinho ali. É. Colocar umas músicas assim, um samplezinho tocando, e aí você só vai por cima. Tchan, tchan, tchan, tchan, tchan. Só vai dando os acordes e aí. Tá, na malandragem ali. É o cachê. Pronto. Gente, valeu demais aqui a vocês. Brilhantando aqui, né, os nossos estúdios e essa série de sextas, né, que a gente programou em homenagem ao mês da mulher. E foi legal, né, Yasmin, porque tanto na semana passada quanto agora, a gente fez esse bate-papo também, abordamos outras questões. Claro que a gente gosta de ouvir, né, nossos convidados, nossas convidadas cantando, mas é legal também esse momento de bater esse papo, de colocar algumas coisas em público mesmo, porque tem que ser discutida, né? Falar, mas fala tanto e não muda, mas uma hora muda. Não pode você deixar de falar as coisas. Exato, né? Cara. Ah, vocês estão reclamando? Reclamar faz parte. Reclamar é importante. Pra que tá aí, ó. Galera jovem aí. Gente, ó, dá uma olhadinha, conversa. Tá? Não toca 5 horas, não. Não toque 5 horas, por favor, gente. Já e ó, os donos de bar, por favor, não caiam matando em cima de mim. Hoje em dia, graças a Deus, eu não vejo mais esse tipo de coisa. Não vejo. Vários colegas, eu também, 2 horas, 2 horas e meia, 3 horas no máximo. Acho que 3 horas, nem 3 horas eu vejo direito. Muito raro, viu? Mas que permaneça assim, que melhorem os cachês, melhore-se a valorização dos músicos de Vitória da Conquista, porque isso aqui é um celeiro musical maravilhoso. Exatamente. Realmente. E a gente preza muito por isso aí, no que depender de nós aqui, principalmente do Tarde Wesb, a gente sempre pega essas bandeiras. E tem hora que eu fico provocando mesmo, cutucando, até que eu vejo que a pessoa, foi bom você falar disso, aí blá, blá, blá, blá, blá, começa a desabafar. Daqui a pouco outra, eu também tô falando, gente, tem que falar. Vocês vêm para se apresentar, para falar da história de vocês, mas aproveita às vezes o momento também para fortalecer a categoria no que é a categoria, já que não tem uma entidade que representa, vocês começam a se representar nos espaços que vocês ocupam, reivindicando essas coisas que não é algo particular, é algo para a categoria, né? E que todos também possam ser um pouquinho mais unidos, que como a gente fala e outros colegas de vocês falam, ah, Kaique, mas o cara quer pagar R$70 para fazer um negócio, eu não quero, o outro vai lá e faz. Exatamente, tem muito isso. Então aí tem que ter pelo menos esse bom senso aí de que quando você dá essa furada no colega aí, você também vai se prejudicar lá na frente, você vai ter que cantar 5 horas. Exatamente, aí você vai começar a fazer. E os empresários também têm que ter bom senso, têm que ter amor, né? Diga, Yasmin, você está me olhando assim. Não, cara, estou concordando com o que você está dizendo. É muito importante as meninas falarem sobre esses assuntos, né? Porque a gente sabe que é a realidade também de muitos lugares, do interior principalmente, né? Interior há também. Essa exploração, a questão de horas, o cachê muito baixo, exploração mesmo mais importante. Esse programa da gente aqui, eu já percebi, eu até falei ontem com o Plácido, no recado que ele pediu para eu dar, que os artistas gostam de ouvir aqui no nosso horário. Principalmente na sexta-feira. Por isso que sempre a gente acaba puxando esses assuntos. Porque o Tarde Wesb, ele já começa a ter essa característica. Claro, o povão gosta de ouvir. Mas os artistas, porque eu encontro vários sempre nos ambientes que eu frequento, eles falam, poxa, eu ouço sempre, ouvi vocês falando sobre aquele assunto. Então, aqui já virou um cantinho puxadinho de vocês aqui. Quando vocês estão falando aqui, a gente está falando, pode saber que tem um monte de colega aí de artista, de cantor, cantora, instrumentista ouvindo. Um beijo aí para vocês, um cheiro, entendo, sou eu, e quero abraçar todos vocês e todas, tá? me coloco no lugar de vocês. Um cheiro para todos os nossos amigos músicos aí que sofrem na noite, sofrem entre aspas, né, cara? Porque é uma diversão. Mas deixa de ser aquela diversão quando entram essas questões que caíram, que a gente tá colocando aqui, né? A questão da essa. Eu, rapaz, uma vez, rapaz, olha, eu iniciando ali o rolê com uns 15 anos. A menina, rapaz, ó, abri um boteco, isso lá em Carinhanha, abri um boteco e tal. Tem uma caixinha, aí tinha uma caixa que fazia, que você cantava, ela fazia assim. Essa caixa, e você tem um cabo? Tenho. Aí eu colocava o cabo assim, coloquei um microfone assim, meio doido, meio capengo que tinha lá. E foi. Eu não sei quanto tempo que eu cantei aquele dia, não. Foi, tem. Ai, meu Deus. Porque aí falava assim, já terminou? E eu lembro que eu olhava no relógio, mas já passou um tempão. Tava de dia, ficou de noite e tal. Aí eu falei, ó, depois disso, nunca mais eu faço um negócio desse. A Dani Mangabeira mandando mensagem aqui, dizendo que eu tô ouvindo a Rádio Esb, duetos com as divas do rock, conquistense, Carol e Beth, maravilhosas. Um beijo, Dani. Beijo, um Dani. Cheiro. Você falou que vem aqui falar com a gente, né? Mas é, Dani, vem. Falou com a gente. Ela trabalha aqui na Esb. Vem cá fazer uma visita pra gente. O Plácido também tá ouvindo. Eu tô falando, Plácido, grande amigo. Todos ouvindo. Ele tá indicando uma matéria aqui no site dele, que falando sobre essa questão, quer ver? Ele falou assim, ó, vale o texto 10 dicas para músicos na noite. Oh. Tem esse texto aqui no memoria.distintivoblue.com. Que é isso, cara. E Plácido entende que ele tá sempre na cena aí, na noite, ele há muitos anos, e ele entende mesmo. É um bom texto para ler. É isso, tem que se profissionalizar, tem que correr atrás. Exatamente. E a despeito de todos os empecilhos e essas coisas, agora eu posso falar, eu que sou bem mais velho. Parece que vocês. Goma? Não é possível. Que é, Goma? Ah, velho. Seu baterista. Um beijo. Beijo, aqui Goma. Olha aqui, Goma tá pedindo o quê? Sou suspeito, eu toco com. Ah, ele toca com vocês. Com as duas, moço. Com as duas. Eles tocam com todo mundo da sociedade. É verdade. Então, mas a cena melhorou mais do que, como eu tava dizendo, a época, o Goma também é de minha época aqui, a gente percebe que deu uma melhorada bastante. Deus, Deus, né? A gente tá aqui, não estamos reclamando, não. A gente não, tá de forma alguma. Afinando alguns detalhes para cada dia mais tarde. Poderia tá melhorar legal. Mais um pouquinho. Pode melhorar. Amanhã, Fome Stop vai ter banda sonora, não é isso? Isso, banda sonora, da qual eu faço parte, né? Com muito, muito, eu tenho muito orgulho de fazer parte, né, dessa banda. São os meninos que, assim, amo, né? Sou fã de Goma, sou fã de Buba, sou fã de Dan. E faço parte da banda com eles, né? E eles também são seus fãs, aposto. Eles falam isso, mas acho que é até mentira. Não é, não. Acredito em vocês. Mas, e aí a gente vai tocar, viu, gente? Banda Sonora, inclusive, quiser seguir no Instagram, Sonora Band. No Fome Stop, amanhã, a partir das 8h30, tá bom? Compareçam lá, vocês, né? Todas e todos vocês que estão ouvindo aí a gente. E também, o Plácio tá lembrando aqui que hoje, no mesmo local, né? Fome Stop, tem o Paul Bergeron. Falei certo, eu acho. Paul Bergeron. Eu não sei falar o nome dele, cara. Ele veio aqui, ele fala português melhor que eu, inclusive. Verdade. Bergeron e o Plácido, a dupla, lá hoje e amanhã tem banda sonora. Massa demais. E como é que está a Beth Soul de agenda? Tem alguma coisa, Beth? Assim, a gente tá, no momento a gente tá em stand-by, né? Nós estamos organizando aí o repertório, mas logo logo vem coisa boa por aí. Muito bem. Tá bom, galera, mais uma vez obrigado. Valeu, Yasmin, foi bom aí, tudo certo? Valeu, Caio, tudo lindo, Caio, maravilhoso. Então foi ótimo. E é aquela, né, a gente sempre tem que pedir uma saideira, né? Você já começa a arrumar suas coisas pra ir embora, né? Ela já guardou o celular. Eu teve uma vez, eu tinha alguém aqui no estúdio, eu falei, e aí, vai rolar a saideira? A pessoa, não. Oh, então vai embora, tchau. Ai, meu Deus. Mas se você também não quiser, você não tem problema. Ai, meu Deus. Ah, eu gostei da pessoa, super franca. Vai rolar uma saideira? Não. Não. Você que manda, Carolzinho. Eu não fiquei mais de novo. Nem eu. Horário reservado para elas confabularem. E Carol é preciosista. Ela é toda detalhada, tem que ser. Não é qualquer uma não, né, Carol? Eu sou um negro gato de arrepiar, e essa minha vida é mesmo de amargar, só mesmo num telhado aos outros desacato. Eu sou um negro gato, sou um negro gato. Minha triste história eu vou lhes contar, e depois de ouvi-la eu sei que vão chorar. Há tempos que eu não sei o que é um bom prato. Eu sou negro gato, eu sou negro gato. Sete vidas tenho para viver, sete chances tenho para vencer, mas se eu não comer, acabo num buraco. Eu sou o negro gato, eu sou o negro gato, sou o negro gato, eu sou o negro gato. Sou o negro gato, sou o negro gato. Amor, daquela vez como se fosse a última, beijou sua mulher como se fosse a única, e cada filho seu como se fosse o único, e atravessou a rua com seu passo tímido. Subiu a construção como se fosse máquina, ergueu no patamar quatro paredes sólidas, tijolo no desenho mágico, seus olhos embotados de cimento e lágrimas. Sentou pra descansar como se fosse sábado, comeu feijão com arroz como se fosse príncipe, bebeu e soluçou como se fosse um náufrago, dançou e gargalhou como se ouvisse música. E tropeçou no céu como se fosse um bêbado, e flutuou no ar como se fosse um pássaro, e se acabou no chão feito um pacote flácido, agonizou no meio do passeio público, morreu na contramão atrapalhando o tráfego. Cara, essa música é difícil, né? Que a maneira dela é uma construção que ele vai, depois ele vai trocando, né? Pega um... Eita, tudo com a capa, parei na parte difícil com, até. Né? Eu fiquei... Você pegou e me dedou. Dedurou. Carol é ousada. Meteu logo na construção, ela não tá nem ali, não tem medo não. É, olha, na hora que fala que vocês vão embora, e o pessoal começa tudo a mandar mensagem. Quem é que mandou a mensagem antes, né? Na hora que fala que parece tá que terminando. Eu senti um cheiro até de café aqui, parece. É, rapaz, Ana Paula traz sentindo café só pra Yasmin Luene. E nós não somos dignos de tomar o café. Minha, né, coleguinha de redação. Só é trouxe café mesmo pra você. Amiga, foi tudo, amiga, tudo. Olha, eu não sei o que Plácio tá querendo dizer ali, Smoke on the Water, se ele tá pedindo essa música. Não é, não, sei, é porque assim. Não? Será que é que pedindo? Que é porque esse riffzinho que eu fiz aqui. Ah, tá. É de Smoke on the Water. É de Smoke. Não é bem de Smoke on the Water, não. É parecido, um, é um, né, riff, não. É um riff que é, na verdade, o Smoke on the Water, o Deep Purple. Roubou de um aquela samba brasileiro. Tanana, é isso? Sério? Roubou não de um samba. Sabia, é, desse detalhe. Primeiro, ei, quem tiver sabendo de primeira mão, tô fuxicando. É mesmo? Oxi. Faz o riff aí com a boca. Menina. Ou com o violão, sei lá. Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Isso aí foi plagiado. Foi roubado do samba? De um samba brasileiro. Caraca. Olha que quis legal até colocar, esqueci qual é o nome de todo mundo, mas assim, o compositor brasileiro, tudo isso, inclusive eles assumiram. Tudo tá bem. Tudo certo. E tá tudo bem. Assumimos, mas tudo bem. É o Deep Purple. Todo mundo já conhece o Deep Purple, assim. É igual fizeram aquele. Como é que é o nome daquele cara, velho? I don't wanna talk about it. How you broke my heart. Rod Stewart. Rod Stewart, esse cara. Ele também pegou a música de George Ben. George Ben e transformou na música dele. Do nada. Aí ele falou o seguinte, cara, que eu fui passar o carnaval em Salvador. E tava tocando só essa música e eu peguei essa parte. Aí George Ben, não, filho, peraí. Até hoje ele recebe grana desse direito autoral. Um beijo, Jorge Benjó, se você estiver me ouvindo, te amo, tá? É, Goma tá falando. Também amo Jorge Benjó. Maria Moita, que quem é? Quem é Maria Moita, Jesus? Quem é Maria Moita? O nome da música tá dizendo. Acho que é a música que foi do samba. Ah, Maria Moita aí, Carolzinho. É, ele pesquisou lá, pesquisou. É. Muito bem, Goma. Muito ou bem, você já Goma sabia também, porque você também arrasa, Goma, né? Goma sabe das coisas. Você é uma enciclopédia também, né, Goma? O Plácio tá falando assim, o negócio de Smoke the Water, foi bom tudo isso que você falou, mas ele disse o seguinte, que naquela hora que vocês estavam, não sei o que a gente toca, que a gente canta, aí... Aí ele pediu pra cantar Smoke the Water? Ui, foi bem na hora, certinha, olha só. Que coisa! Pois é. Gostei. E também, deixa eu ver o que mais aqui, o Liorges aqui, esse negócio que eu falei do teclado aí, eu acho que a galera que toca tá tudo com ódio de mim aqui. Com raiva. O Yasmin tem uma saída subterrânea aqui pra eu sair hoje da rádio. Que eu só vai... do teclado é a melhor. A galera tá me esperando ali pra me pegar. Inclusive, porque... inclusive, gente, ó, por que vocês não tocam comigo? Ninguém toca comigo teclado, gente. Teclado é uma delícia, tô gente. Tô procurando com gente, tecladista. Deixa eu mentira, já tem um tecladista pra banda. Aqui. Charles, eu falei do um teclado. Um abraço, Charles. Eu falei do teclado. Claro que tocar teclado é difícil. É difícil, tanto que eu não falei. Não tô querendo dizer que é só apertar um botão e tem não, problema, não. Mas tem. O Twitter tá fervendo. Não é bem assim, não. Aí o Liorge mandou umas 200 mensagens. Eu não entendi. Ele falou, não é assim, não. Gente. Teclado de arrocha, tudo bem. Mas o resto tem que... Ah, entendi. Ele falou, não, mas é isso. De rock and roll é muito elaborado, viu? O de arrocha também é, gente. O de arrocha também. Pronto, ei, vai. Fala que vai. O nosso negócio é bom também aí. Vai, o movimento vai, dos vai. Tecladistas. Daqui a pouco é a nota de repúdio. É até melhor que você, ó, dança com uma pessoa assim e tal. Que juntinho. Dois acordezinhos, tá tudo certo. É ótimo. Então fica assim, viu, meus amigos tecladistas? Eu sei que vocês estudam pra tocar o teclado. Oh, é difícil eles jogam dura, tocar é difícil. Teclado. Mas difícil. A gente tava falando daquela outra galera que só aperta o botãozinho. Tem galera que só aperta o botão e faz só o sampler e deixa rolando. A gente sabe que tem, eles sabem que tem tudo também. Bem, é, não venha não, seu Liorges 4 bits. Não precisa matar o Kaique, não. Calma. Então, gente, eu queria que isso aqui não acabasse. Eu queria que a gente ficasse aqui até umas 7 da noite, mas não é certo, né? Todo mundo tem compromisso, né? Não posso abusar da boa vontade de vocês, nem falar assim, poxa, podia tocar uma última? Não, também chega, né? Já tocamos todos, né? Somos Beth. Sei. Né? Tu que manda. É que cê... Existe a pós-saideira, existe a saideira e existe a saideira da saideira. Você criando novos conceitos, hein, Kai? Devagarzinho, a gente tá ficando, vai completar 2 horas de relógio. Um cafezinho aqui ainda, hein, Kai? Pois é, a gente tá vindo embora, né? Trouxe um café gostoso desse aqui, a gente empolga. Ana fazendo a boa. Minuto. Estão aqui escolhendo a canção. Oi, Yasmin. As duas. Elas já escolheram, né? Já. E acho que vão ser as duas, viu, Kai, dessa vez. O verdadeiro duetos. Time to regret, carefree's a poet with the same old save. Me and my air, and my tears dry, get out, get out, my God. You're we won for all, and I surrender troubled track. My heart's astride. I go back to back. We only say goodbye with words. I died 100 times. It's not real, no, you love, but I love, and life is like a pie, and now I shiny penny rolling up the rooms inside. We gon' leave, say goodbye when birds. I died 100 times. You go back to her and I go back to her. We gon' leave, say goodbye when birds. I died 100 times. You go back to her and I go back to her. Goodbye when birds I died 100 times. sei nem o que dizer. Emocionante. Gente, valeu demais. Aproveitar aqui para agradecer também o pessoal que aqui dos bastidores também que ajuda a gente, né? O Karim Guimarães, o Rafael, o pessoal que dá manutenção aqui no microfone, ar-condicionado, tudo, o Marilton e também a nossa querida Jaqueline Silva, coordenadora aqui da rádio, a Cíntia Garcia, toda a galera aqui, as meninas da produção, aqui as Miluene, né? Obrigada, Caio, é um prazer. Yasmin Luene, cada dia melhor, mais especializada em fazer produções, né? Estando com você, Caio. Tá pegando Caio. Experiência, não tá? Tô pegando experiência, Caio. Porque, né, não já é tem fácil. Um tempinho, né, que a gente tá nesse Caio, projeto. É, que é bom demais. E a Ana Paula aqui também entrando Aninha pro time. Aqui. Então, galera, e vocês aí do outro lado, valeu demais, a gente fica muito feliz de encontrar as pessoas. Eu encontro muita gente que fala muito bem da Rádio Wesb FM, que gosta disso aqui. É uma experiência que é diferente no rádio. Já trabalhei em muitas rádios, já fiz entrevista, mas assim, um programa que a gente hoje nessa era de podcast e tal, a gente faz essa mistura, não é um programa de entrevista, é um bate-papo, né? Então tem gente, não é, Yasmin, que quando a gente chamava aqui, falou, ele vai me perguntar o quê? Sim. E as pessoas ficavam preocupadas, falando, fala que eu não sei o que eu vou perguntar, porque eu não sei o que eu vou perguntar. É natural, né? Pode ser que né, eu não pergunte. Sim, é natural. Tem nada ensaiado, né, Carolzinho? A gente é prova disso. A gente vai bater papo, né? É, porque tem hora que você fica aqui, pô, não sei que música eu escolho, não é? Não tem esse negócio? É, a gente que trabalha com rádio também tem hora que fala, pô, vou falar o que com essa pessoa, não sei. Você fala assim, e se acabar o assunto? Então, quem é você, pessoa? É, aí você chega e fala, ó, tá frio, né? Acho que vai chover e tal. Mas graças a Deus a gente tem assunto. Valeu, meninas. É, querem eu só falar falei uma... mais porque meu eu interior falou assim, calma, você não precisa conversar tanto, tá bom? Já basta você conversar tanto assim dentro de casa, na rádio. Dá um tempinho. Ah, nem falou tanto. É, não, você não conversa muito assim, não. Não, não. Embora a Beth seja um pouco mais reservada. Eu sou caladona. É, a Beth ela é mais calada, o negócio dela é cantar. Tá bom, galera, você quer dar um abraço, levar alguma coisa? Sim, mandar um abraço aí pra todos vocês que estão nos ouvindo, um beijo. Agradecer também a todo mundo aí que ficou até agora. É, nos ouvindo, tá? Agradecer Bete por estar aqui com a gente. Eu que agradeço você. Comigo, né? Por fazer parte aí desse momento. É, pra mim, um momento muito importante. Eu vindo lá de Carinhanha e nossa querida Yasmin de Juvenil. Tu feliz, uma pessoa de lá. Eu me identifiquei. Gente, que mundo pequeno. Verdade. Beleza. E assim, pra mim tá, foi uma delícia. Muito obrigada de verdade, né? Pelo convite. E tô aí, gente, ó. Quiser Pronto. Convidar, chamar mais, tamo junto. Alô, galera da Sonora aí também. Eles me pediram pra mandar um abraço pra eles. É brincadeira, velho? Eu trabalho com você, até te ver o tempo todo. Tá vendo? Eles são seus fãs, eu falei. E abraço, manda não. Então manda. Valeu, Beth, um abraço pra você também. Valeu, um abraço pra todos os ouvintes, pra todo mundo que tá ouvindo aí, pra galera do rock and roll, pra galera dos outros estilos também, né? Pra não se sentirem... Exato, qualquer e vez. E amei. Carolzinha, obrigado. Um prazer sempre. Obrigada, Kaique. Obrigada, Yasmin, pelo convite. Obrigada, Valeu. Meninas. É sempre um prazer. Precisando, estamos aqui. Olha aí, não fala não, que a gente precisa direto, né? A gente tá anotando, viu, Kaique? Entendi, é que a gente tá no perrengue aqui. Fala é, e aí? Gravado, né? Chama uma pessoa urgente aqui. Aí, ó. Agora não dá pra fugir. Pronto, agora pega o contato delas aí e fala, já tá na acontecer minha qualquer coisa. Olha, sexta-feira que vem, dia 29, eu não sabia, me lembraram que vai ser feriado. Né? É então isso a gente mesmo, não vai ter nem o programa e nem nada ao vivo, mas na outra sexta já Sim. tem uma pessoa já, confirmada. Já está encaminhada. É uma artista maravilhosa, ela nunca veio aqui ao nosso programa, vai ser Estreia. Muito bom. E eu e Yasmin estamos pensando aqui em chamar uma outra com ela. Sim, vai estamos ser aqui uma na coisa produção para fazer esse momento acontecer. Então vocês não perdem por esperar da sexta que vem a 8. Surpresas. Muita coisa legal acontecendo aqui na Wesb FM. Valeu, galera, bom final de semana, fiquem com Deus, tudo de bom, aproveite e descanse sem moderação. consideração e continue ouvindo a UESB FM, que agora vem o UESB Retrô, né? A gente deu uma entradinha no UESB Retrô, mas tem muita coisa até 7, né? E também, lembrando que segunda-feira, 3 da tarde, eu tô aqui de volta com o Tarde UESB. Valeu, abraço, tchau! O assunto é amamentação. A rede de apoio também é fundamental para a saúde das crianças e das mamães. Se você pode, amamente até os 2 anos ou mais e de forma exclusiva até os 6 meses. Em caso de dúvidas, busque sempre orientação de um profissional de saúde. Apoie a amamentação. Proteger o futuro é papel de todos. Saiba mais em saúde.gov.br/amamentação. Ministério da Saúde. Você ouve agora o UESB Retrô. 2 horas com as melhores dos anos 70, 80, 90 e 2000. UESB Retrô.